10-9-0 Aracaju. Tomando 0 Aracaju, pronto, cópia. Universo, mandou Aracaju, 190, decola 190. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. 5522 transponder, controle pad 199.8. Curva esquerda, segunda saída Puca, Jamo, transponder 5522 e o controle 119.8, triple 5-6. Correto, parte 3, chamando ponto para final. Puxa, pressionamento, pressionamento, Xané, 6321, portão número 612. Ok, entendi, ele está pronto, posicionamento 321, autorizado, sem táxi. O 6321, acusando para o táxi. Quente, é o tráfego da Chiquete, ou nós dois, está. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo Foxtrot Alfa Lima. Papa Romeo Fox Alfa Lima, contato radar na decolagem, sobe mantém 1-1-0, saída Conde. Atenção, 1-1-0, saída Conde, Foxtrot Alfa Lima. Já November Alfa no meu pé via corredores, reporta rotatória. Reportar na rotatória, Índio November Alfa. Autorizado a decolagem, 35241. Autorizado Brasília, 360, rota via Pisolo no 7, Formosa, após via Beruísque 10. Decola Pichano 0, primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor, Elefa e após segue na aerovia, na Pisolo 7. 5473 o transponder e controle da PR 199.8. Correto, parte militar, tem livre acionamento, chama para o táxi. Decola 249, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 398, obrigado, senhor. Decola 17, direita, cheque, caixa prego, 0153 padrão, controle 198. Confirmando POB, 10. Torre agora 1295, acionar táxi da colagem, parte 5, ajuste 1010. E o Romeo ótimo, bom voo. Romeo Oscar, livre acionar, chame táxi. Bom, Salvador, boa tarde, 9280, final, baixo travado, 10 aqui vem. Boa tarde, Gol 9280, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, e o altímetro no zero, no zero. Gente, estou utilizando o Gol 9280. Departe, o Índia, ponte espera, 895, 5, 6321 na Grande Sul. Taxa, meu Oscar, reportando para Papa no ingresso. Sono 396-102.000 pés, ajuste no 00, autorizado ILS, porta estabilizada. 2010, porta estabilizada, voo 1394. Utilize o táxi via pista da Leve Ingresso e Forte, pronto para decolagem, Romeu Oscar, utilizando o utiliza. Oi, Salvador, boa tarde, Oxalé, 6321, 0. Padme 321 Oceaneta, avisou com Boeing curto final no zero. Afirmativo. A passagem do mesmo, a Lima tem cabeceiro no zero, Oceaneta 321. Passagem do Boeing, ele é de Manterra, 280 no solo 53 à direita na Fox, solo 121 decimal 9, boa tarde. Direita Fox, 219, solo? Solo 221. Bravo que Luiz, que torre 1 no 895. 895, Bravo que Luiz, Bravo. Índia 9 Beral, você avisou com o campo? Índia 9 Beral, você avisou com o campo? Índia 9 Beral, você na produção aleatória, visual com o campo. Índia 9 Beral, você torre 1 no 895. Torre 1 no 1895, Índia 9 Beral. Falando da batalha do Bravo, pelo Luiz, na produção da fora, visual com o campo. São o 360 pela esquerda, Bravo Kiluisk, eu informo o tráfego número 1, é o Índio Novo Emeral para a sua esquerda, mas e o senhor vai manter a esperança para o setor aguardando aqui. 360 pela esquerda, Bravo Kiluisk. Romeu Oscar, livre decolagem da 17, o vento 120 graus, 112 a nós, Romeu Oscar. Oi, Índio Novo Emeral, foi na vertical da rotatória. Utilizando o Novo Emeral, reporte curta final da 17. Reportará a curta final, Índio Novo Emeral. Boa tarde, o meu retorno aqui, Matheus 50, cara do Chico. Confirme. O Romeu Golf, cara do Chico, está na Flor de Amanda. Romeu Golf desce até o 070, tem condições de reduzir para 200 nós. Confirme. Vamos lá, vamos descendo para o 070, Romeu Golf. Boa Brasil Salvador, boa tarde, Oceania 6321, decola, Elefa, Arbor. Oceania 6321, contato radar, sobe, mantenha 320, saída Arbor. 320 na Arbor, 6321. Controle, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Prossiga. Decolou da 17, solicita 2500, direto do morro. Autorizado, Kilo Romeo Oscar. Acende 2500, direto do morro, Romeo Oscar, obrigado. Móvel para Guarulhos? É, Dael. Ok, obrigado. Falou, 9280, próximo a Juliette. Ingresso a Juliette, portão 10, 9280. Juliette para o 10, 9280. Livre pouso, engenho federal. Ano 396, Torre, 18295. 18295, até já. Está aqui a pessoa 44. No primeira curva à direita da 10, né? Primeira curva à direita, decolando da mesma no perfil da Euleda. Após Leda voa Eudes, intercepta aerovia. 5517 transponder, controle opere 199.8. Usado 340 pelo uniforme Zulu 44 para São Paulo, Guarulhos. A saída com curva direita da El, Leda, depois Eude, 5517 e o transponder 199.8 é o controle, TAM 3155. Correto, sempre controlando para o estranho. Chamará. Luiz, quem não escuta? Final 17, reporte curta final, Bravo que Luiz. Oi Salvador, boa tarde, gol 1396, estabilizado no ILS, Índia Serra, baixo travado. O 396 aguarda autorização de pouso, altímetro no 0, no 0. Olha. No 925, 10-2000 pés, QNH 10, 10. 2000 pés com 1010. 925 tem condições de voar zona interceptada? Com 14 nós, o altímetro 10, 10, tem livre pouso, pista no 0, gol 396. Livre pouso na 10, gol 1396. Número Alfa, solo 58, autorizado backtrack, agilizando, reporte livrando 17. Dois visuais, ingresse via corredores, reporta para descida. A Cusulo Novembro está autorizada, direto para o Itapuã, já está pronto para descida? A Cusulo November inicialmente até 3.500 pés, está autorizada a descida. Uno 80 nós, Alfa Tango, confirma. Gente. Romeu Golf. Desce até o 050. 050, ainda mantém a restrição de velocidade ou pode aumentar? Romeu Golf segue tráfego 9 milhas na sua frente com 180 de velocidade. Alfa Tango Tango, desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 0. A bordo, com fins, qual autonomia? 104 horas, copiado. O Força Aérea 592 autorizado táxi até o ponto de espera da Taxiway Hotel e aguarde para o cruzamento na minha escuta. Relação Salvador, 5627 para Putubeck Tapa. Autorizado o trip no pátio 3, chama táxi. Chama táxi. Bravo que Luiz, que tem livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, com 14 nós, 14 nós. Gente, livre pouso, pode ser um código, Bravo que Luiz. 396-00, direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 29, já. Salvador, boa tarde, vou 1395, de Bravo. 396, táxi aprovado via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa. Parede, centro da Quebec. Passarela 223, uma placa de áudio desse trajeto para o nível 050, vem na Proximidade. Desce para o 050, no ideal, desce, voa na Proximidade. Mari. Foxtrot Alfa Lima atinge o Mateu nível 110. Salvador, eu sou a 3217, informação PBS, boa tarde. Sou a 3217, boa tarde, para 4 meu país, que é negando 010, chegada bom. 4000, chegada bom, 3217. Salvador, 35446, com Quebec. 35446, autorizada a chegada a mão, desça para o nível 060. A mão, 060. Golo 925 estabilizado. Estabilizado, Golo 925. Sente, complexo sinal, chame Torre 1189. Torre 1189, Golo 925. Oceané 6321, chame Centro Recife 1288. 1288, Oceané 6321, grato, boa tarde. Cópia. Via. Confins 340, rota via bridge, up Zulu no meio, conforme plano, decola 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da subida da El, Leda, pós-Leda bridge, 5546 transponder, controle opera em 119.8. Confins 340, meia da El, Leda bridge, correto, portão 03, me conta onde posicionar. Salvador 35627, na própria TAC, 57 a bordo, 2:42, já estou a meio, terminando Salvador. Sim, te mantém a posição, aguarde para o inicial táxi, trip. Mantém a posição, aguardando. Força aérea 2592, vai ingressar a pátio, via Juliette, após Índia e até o ponto de espera da 1-0. Lá, torre 11895. Ajuste 1-0, 1-0. Voo no 396, vai ingressar após Juliette, portão 01. Juliette 01, voo 1396. Trip 5627, o táxi aprovado, via pátio, Índia, até o ponto de espera da 1-0. Fica atento ao tráfego da Gol, ingressando no grande pátio e vai estacionar no portão 01. Após o tráfego, pode prosseguir até o ponto de espera. Lá com a torre 10895, o ajuste me deixa. Após o tráfego da aeronave da Gol, prossegue no táxi, no ponto de espera, a torre 10895, trip 5627. Pode voar, não é? Mantenha entregado o 3, 2, 1, 3. Diga. Boa tarde, pode confirmar a saída prevista para Petrolina? Como? Tá bom, obrigado. Sua autorização, Petrolina 340. Tá pronto a cópia, o 6314. Autorizado Petrolina 340, rota via Pizulu 20, decola a pista 10, primeira curva é à esquerda, no perfil da subida Momo, transição Flock, 5563 o transponder, controle 119.8. E previu, pode Desce para 2000? Desce para 2000, país, livre LS, a porta estabilizada. 2000, a porta estabilizada, Romeu Golfo. Tô pronto. Ciente, procedimento correto e reporte quando pronto. Pronto. 925, solo 05 à direita, na Fox, solo 21, decimal 9, boa tarde. Na direita, Fox, 219, boa tarde, solo 9, sete final, torre 1195. 1895. Ébulo 90, desça para 1510, esquina H1 da 010. Tango, tem aproximação agora na pista livre, altímetro no 0, no 0. Agora dá uma pista livre. É, entre nós, com 14 nós, tem livre decolagem da pista no 0. Tipo 546, desço para 3000 pés, QNH 1-0-1-0, vou direto do Lunão. 1-1-0, 1-0, 3000 pés. 4 PM. Passarelo 223, uniforme tráfego 12 horas, a 1-8 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando o nível 150 para o 200. Ó, 223, vamos, cliente. 35241, uniforme tráfego 12 horas, a 1-6-12. Um Alfa Tango 72, mantendo o nível de voo 150. Ciente, 5241. Tango Tango tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 14 nós, 14 nós, Alfa Tango Tango. Lei pouso da 1-0, tanto, frente embaixo de casa. 02592, decolo 07, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. Vamos. Romeu Golfo estabilizado no localizador. Romeu Golfo, reporte na final do ano 7. Rapaz, reporta dentro, meu Golfo. Marcelo na Lima tem capoeira 20, 5627. Eco Zulu 90, confirme prova. Poderia confirmar, cara? Confirme a prova que está mantendo. Estou mantendo a prova de parar de tripular, cara. Eco Zulu 90. Tá solo 21 decimal 9, boa tarde. Desce para 2000 pés. Posta estabilizado em LS 5446. 5446, 627, livre decolagem da pista no zero, vento 120 graus com 13 nós. Livre decolagem, tipo 5627. Descida da Cristal, permanece aqui o Romeo. Vento 120 graus com 13 nós, com 13 nós. Ó, meu voto. Vamba 55473, acione 40230. Papa Romeu Fox, Alfa Lima, serviço radar terminado, vem recebido de Nordeste, Salvador, Santa Era Caju, Rumo 203. Era Caju, Rumo 203, Salvador. Então. Cara 2592 foi direto elétron. Será que tá lá, 627, decolou Zuno 1, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 7198, obrigado, boa tarde. Zulu 4198, portão 3 autorizado, time táxi. Passa 223, vamos formular 10 de casa. Opa, até o 4-5 horas, tá? Então, vamos botar. 223. 220, passarela. Controle Salvador, o trip 5627 decolado. Tuca, transição já, mas só escuta. 27, contato radar, subatalho nível 190 Salvador, boa tarde, está 3155 para posto de acionamento, estamos na 05. 55, portão 5, autorizado, chame o táxi, 3155. Chamada para o táxi, está 3155. 418, na escuta? Possível. Tá, já está iniciando o push, confirma. Sim, sempre táxi. 44, 46, manter a velocidade? Primativo, só manter a velocidade 1.80. 2231, desce para 3.000 pés, QNH 1.010, redução para 2.009. 3.000 pés, 1.010, reduzindo para 2.00, passarela. Trip 5446, complete sinal, Sami Torre, 1.189. 7895. São 3217, reduza para 1.809. 1.809, 3217. Abatão, Gueco, Vila Novembro, reporte através do Parque de Pituaçu. Contratado através do Parque de Pituaçu, é para Vila Novembro. Cruzeiro 2592, estamos no centro Recife, 1.288. Vila Novembro, 3217 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 1, 140. 140, 3297. Vamos tomar o controle. Prossiga, Delta Serra Alfa. Sete, mas tem disputa o Delta Serra Alfa. Trip 5446. 446, tá baixado travado, altímetro no 0 no 0. Agora no 0, baixou travado. Livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 13 nós, com 13 nós, trip 5446. 446. Livre pouso, quanto vento, senhor? 130 graus com 13 nós, com 13 nós. 130 com 13 nós, certo. 50104. Só 3297, reduza para a velocidade de aproximação, complete o sinal, torre 1895. 1845, obrigado. Passarela 2231, redução para 1709, desça para 2000 pés, que negando 090. Reduzindo 70, desça para 2000, passarela. Salvador, pegar voo, voo no 075, passando 1960 para 1150, voo no mar. Voo no 075, autorizado, chegada a mar e desça para o nível 050. 050, vou no 075. Papa Romeu Delta Serra Alfa, estamos em centro Recife na frequência 125.1, na alterne 122.8 e 126.8. 0. Certo, 0. Vamos, tráfego à direita, alterne 3217. O tráfego transporte de enfermos, então Papa Alfa 3-1, está próxima final da 3-5, que é aproximadamente 3 milhas à sua direita. É, isso é mesmo. Muito boa tarde, eu vou 9280, centro Marta Quebec. Salvador, muito boa tarde, esse é o 3564, centro de informação Quebec. 3564, boa tarde, deixa para 4000 país, que negando 0110, chegada bom. 4000 pés, que negando 0110, chegada bom. 3064. Boa noite, além da cola sem parada no 0. O 418 mantém a posição. 5446, solo 19, direito 1219, solo, boa tarde. 219, livre na direita, 5446. 3-0. Dando timbre, baixo travado, 3-2-1-7. Guarde autorização de pouso, da 3-2-1-7. 1-7. Fuso 1 novembro, é telegrafo pouso na 35. O vento 120 graus com 1 dúzia nós, 1 2 nós. Fuso pouso na 35, é fuso 1 novembro. Informo que não recebo transponder. Bom voo em 360 minutos, é para Idael, 1399, formação em curso, é Quebec. Tem, tive posto, 1 novembro, no solo R20, tá livre backtrack até o 45, ao livrar, tem livre frequência, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Confins 360, decola pista 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda voa bridge, intercepta up, zulu no meio, segue conforme o plano. 5573, o código transponder, controle Salvador, Bering 1-9.8. Se bateu o gol 9287, obrigado para Confins. Pelo 360, via rota do plano de voo, conforme, decola 1-0, curva à direita, da El, Leda bridge, para interceptar o zulu no meio, após o plano de voo. 7398, copiou o gol 9287. Portão 10, chama quando plano posicionar. No 399, cópia. Cópia, com 399. Frisado, Cogunhas 360, rota conforme, bridge, episolou no meio, para botar Zulu, decola 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa bridge, a intercepta, episolou no meio. 5577, código transponder, controle opera em 1-9.8. 2-9, boa tarde. Santo Zulu, 1-0, bridge, Santo Zulu, 1-6, BHZ. Decola 10, curva direita, da El, Leda, bridge. 5577, 1-9. Pessoal, confirmando como vai voar depois de Leda, bridge, já vai chegar interceptando a Zulu no meia, pode considerar a Zulu 10. Tá, sim. Salve, Salvador 3217, boa tarde. Bem-vindo, prossiga Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, tá, 3217. Autorizado 6507, reporte 6507. Tem livre pouso, pista no zero, vento 1-20 graus, com 1-2 nós, 1-12 nós, passarinho do 2-2-3-1. Livre pouso, 9-0, passarinho 2-2-3-1. Pouso 4-1-8, decola de 2-3, controle 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 9-8, obrigado, até daqui a pouco. Meu controle, boa tarde, o azul 4-1-8, passa 1.200 pés. Azul 4-1-8, boa tarde, contato radar, sua baronita 340, vou ter a Lida. Lida, o 340, 4-1-8, obrigado. Lona 755, redução para 2309. 2309, 755. Salvador, azul 6918, tem a Quebec. Azul 6918, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Autorizada a chegada a mar e descendo para o 050, possibilidade de liberar restrições de velocidade da CAC? Negativo, dessa via chegada Maria, número 4 na posição. A gente vai manter então azul 69 no Rio. Trip 5627, São Vicente do Recife, 1268. Trip 5627, copia o controle. A sua escuta, controle. Estamos no centro Recife, 12685. Recife, 12685. Obrigado. Solo Salvador, Oceania 6314, portão 4, para o pushback acionamento. Concordo, autorizado, 6314, sem táxi. Autorizado, chamarei. Solo Salvador, boa tarde, passarei do 2231, no livrou na sua escuta. Passaria 231, táxi aprovado via Alfa, reportando a Juliette. Caso não venha interferir, 35364, pode voar na proa de Duna? Tem condições de interceptar na proa de Duna, 35364? Afirmo? Sim, está autorizado Duna, 35364. Grato, 35364. Ingressa Juliette e após segue até o pátio 3. Juliette, depois esquerda, pátio 3. Juliette, esquerda, pátio 3, passarela. Papá Romeu Delta, Serra Alta. Está voando instrumento visual. Sim, mantém as condições visuais, que negar uma 010, foi direto rotatório e reporte o ideal de destino. Ainda duas, cara, autorizado pelo próprio hotel com isso. Portanto, agora, 1.06. Sente, desça para 2.506, em negar no 0, no 0, direto rotatório. Direto rotatório, final de semana. Marco, eleva, intercepta, número 1. Salvador, 198, transponder, 01. Confirmando, transponder, 50 no 5, chame no 62, quando pronto, puxa o final. 0-1, camarada, 1-9-1. Só levou 1-0-0-7, 6 a 1-1, autorização, valeu? Informação Quebec para a costa. Informação em curso agora, Romeu, 3-1-4-5, 380 aprovado, Galeano, na minha escuta aguardando, minuto cópia, subida da El. 1-0-4-0. Só levou 1-0-0-7, 6 a Romeu, autorização, Galeão. 077, Salvador Galeão, nível de voo aprovado 360, número 2 cópia, para Dael. Dael, na sexta. Centro Recife, 1251. É estabilizado, agora 075, visual. Dona 075, completo final, torre 1895. 285. Azul 4118, controle. Siga controle, 4118. Centro Recife, 1251. 251, 4118. Salvador, Gugel Boa, agora no 075, tá uma mini meia do Índia Serra, baixar e chegar. Rua 230, seu limite é a magnética 1105. 230, 1105, 75. Zona 755, desça para 3.000 pés, QNH 101. 3.000 pés, 01. Trip 5364, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, porta estabilizada. 2.000 pés, autorizado final ILS, 50 estabilizado, trip 5364. Azul 6918, desça para 3.000 pés, QNH 0110, reduza para 1909. descendo para 3.000 pés, 1.0, 1.0, reduzindo para 1.90 nas azul, 69, 1.8. Indo no 8.95, ajustado 1.0, 1.0, ótimo voo, 63, 1.4. Sem levitar, ponto de espera 18.95, 1.0, 1.0, PNH, obrigado. 3.145 para copiar. Copia, 4.5. Galeão 380, rota via Pedro Lama 0, decola pistão 0, primeira curva é a direita, no perfil da subida da El Leda, após Leda Bride, Interceptor via 5011, código transponder, repetindo 5011, controle da PL 119.8. Autorizado Galeão nível 380, via Pedro Lama, decola da 10, curva na direita na pele da El, da El voa Leda, Leda... Só confirmando, da El Leda após Leda Bridge, a Interceptor up Zulu 10. Afirmativo, da El Leda Bridge, confirmando. Confere, portão 2, chame quando pronto, puxa nada. 077 para cópia. A escuta, agora 077. Galeão 360, rota via Pesulu 10, decola pista 10. Primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda Bridge, a Interceptor aerovia. 5003, o código transponder, controle 119.8. Decolando a 10, curva à direita após saída da El, Leda Bridge, após Bridge, Interceptor do 10. Aciona 5003, 198 é o controle, de voo 1077. Portão 1-1, chame quando pronto para adicionar. Semana. Papá Romeu, Índia, November Alpha, na escuta, prossiga. Confirmando, voo local, qual setor que afasta? No solo 33, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa. Travalência, decolando 17, direita, cheque caixa prego. 0171 no padrão, controle 198. Sim, 02 POB, chame a torre agora em 198.95 para acionamento de taxa de colagem, ajustado 9090, bom voo. Fala, Cardiobogo, no 075, lembrando. Alfa, reportando a Juliette, no 075. Alfa, Juliette, reporte. Alfa, Tagutano, autorizado táxi do pátio 3, inicialmente, pátio principal, reporte na Lima. Completa final, sobre torre 1198. Completa final 118.95. Obrigado, boa tarde. 35394. Autorizado, é porra para Cri Lima, Alfa Tango Tango. Salvador, muito boa tarde, esse é o Trip 5364, estabilizado ILS X-Ray, pista no zero. 3155, copiou o controle. Afirmativo, 1251. Está no centro Recife, 1251, está 3511. 3314, decola os 35, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 6314 de Chané, decolou na sua escuta, sai da Momo. Chané 6314, contato radar, suba para o nível 340 na saída Momo. 340 Momo, 6314. Lima 755, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportar ao 755. Azul 6918, estabilizado. Azul 6918, complete sinal, sendo torre 1198. 1198, decimal 95, azul 6918. Matone, Salvador, Yankee Delta Charlie. Prossiga, Yankee Delta Charlie. Ok, você vai me atender para mim o pé na presença? Estou aqui na porta do Rio. Autorizado, meu pai, Yankee Delta Charlie. Qual a minha distância e radial de Salvador? Está no litoral aqui, próximo ao aeroporto Cerrado. Sim, Nova Charlie. Controle, Oceané 6304, poderia voar Momo? Autorizado, Momo, Oceané 6304. Obrigado, voa no Momo, 6304. Siga Papatango, Kilo Quebec Serra. Tente Kilo Quebec Serra, mantém as condições visuais, QNH 1009, reporte através de Paris. 6918. Vamos Tango Tango, até o 45, então boa tarde. Roma 30 de graus. 755, correto. Leva 55473, informe o sinal de capuz. Tudo, Chanel 6314. Prossiga, Alguma possibilidade de voar foque da presente, senhorita? Aguarde coordenação. Obrigado. 5543, mato para pouso, 2050. Complete sinal, revisa para aproximação, sendo torre 1189. 2954. 2-9. Isso aí, 2-9. Boa. Torre Salvador, 755. Prossiga. No zero. Ok, reportar assim para baixar chegar no 755. Azul 6918, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 14 nós, 14 nós. Livre pouso para o azul 6918 na 10 azul. Porém, se dá restrito a nível de voo 300. Ok, direto do FOC, restrito ao 300. 6314, muito obrigado, senhorita. Yankee Delta Charlie, controle. Yankee Delta Charlie, o controle. Cinco. Olha. Juliette, aponte até o pátio 3, o trip 5364. E após pátio 3. Essa Juliette, pátio 3, 5364, seria o número da posição? Ah, contando meu sistema, é a posição 4 do pátio 3. Grato, 5364. Salve Salvador, boa tarde. Quando for possível, autorização com fim, da 3297, informação Romeu. 3297, nível de voo aprovado já o 360, minuto da Elva, subida. 360 aprovado, da Elva aguardando, obrigado. O Quebec Serra vai tirar a rotatória. Com 1, 3, nós, em livre pouso, pista no zero. E pouso no zero, 755. Solo Salvador, Azul 6918, pessoal. Azul 6918, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6918. 304, graças. Agora vou 1077, o espectramento não, 111. 3 à direita na Fox, solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, boa. Pushback, acionamento, posição 1. 3 a, tem táxi. Bota táxi. Numeral tem livre decolagem da 17, o vento 120 graus, com 13 nós, com 13 nós, linha numeral. Livro do 1755. 1755, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, do 1755, obrigado. 3217, para cópia. Pois não, 3217. Confins, 360, rota conforme plano, brilha, pisolou no meia, após segue plano, decola dono zero, primeira curva é à direita, no perfil da subida, Dael, Leda, após Leda, voa bridge, intercepta, aerovia, pisolou no meia, 5575 transponder, controle em 119.8. 360, conforme plano, pisolou no meia, 360, confins, direita da Euleda, após brisa, intercepta a aerovia. 3, aciona 5575, o controle 198, está 3217. Correto, é o portão 03, chame quando pronto para o pushback acionamento. Aqui, o portão 3, obrigado. Aqui da Juliette, azul 699. Pede aguarda, esse da Juliette, mantendo posição azul, portão previsto 01, na frente um tráfego da Gol que está liberando mesmo, está no push. Aguarde 3145, mas me escuta aguardando. Descent 6210, 3000 feet, 3010. Down 3000, 1010,